3601, autorizado alinhar e decolar, 130 graus, 612 nós. São 3601-955-120-8. 8-3-0-0-3-6-0-1. Controle Salvador, um bom dia. Tá 3601, decolou na sua escuta. Bom dia, TAN 3601, contato radar na decolagem, voa direto posição Leda, TAN 3601. Sente direto Leda 3601. 3601, controle, dá pra gente voar direto bridge. Direto bridge 3601. Então, 3601, passa nível 130, chega agora a Recife, frequência 125.10. Bom dia, bom voo. 125.1, bom Recife, obrigado, e um bom dia, bom final. Igualmente também, entrega, até a próxima. dia, 6251 no protocópio. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da pista 10, curva direita, da Eli da Bridge, após Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme. 120 decimal 8, 5173. Tá correto, tinha um para pushback acionamento.